Sétimo tema, morfologia do objeto sonoro. Primeira ideia, aparelho eletroacústico não é necessariamente instrumento musical. O Homo Faber é experimentador, manipulador e às vezes até professor pardal. Não importa onde ele se encontra, ele olhará ao seu redor e Deus nos acuda se ele achar algo em que pôr as mãos. Nós achamos excitantes no limiar da porta entre dois quartos separados por uma divisória de vidro. De um lado, o estúdio. De outro lado, a cabine. O estúdio contém muitas relíquias do passado. Um piano, um tímpano, um contrabaixo. E quem está no piano tocando com toda a sua alma? Nem mais nem menos que John Cage, inventor famoso e músico, às vezes genial. Assim é que ele toca o piano preparado. Mais ou menos na mesma hora, em Paris, bocado de experiências estavam sendo feitas em ambos os lados da divisória, na Rue de l'Université, número 37. Do lado do estúdio, Pierre Henry também tocava o piano preparado, enquanto eu, na cabine, estava produzindo fugatos, em escala muito poucas ortodoxas, com as vitrolas de 1948. Com isto, criamos uma obra que modestamente chamamos de Bidu la Nuit, coisinha em dó. Então, música pode ser feita de ambos os lados da divisória, mas também no limiar de uma porta através da qual ruídos nunca tinham sido admitidos para poder alcançar o status de música. Esta não era a entrada dos artistas, mas no máximo a entrada de fornecedores. Foi assim que o ruído bateu na porta da música e a fez ranger e gemer. Foi assim que nasceu a ambição de domesticar o ruído e impô-lo em nossas escalas. Isto levou à ideia, aparentemente lógica, e que a experiência provaria ser tola, de que a música poderia ser produzida por qualquer ou qualquer coisa. Com isto, cachorro logo foi transformado num cachorro artista. Tais tentativas ridículas justificam inteiramente o conhecido dizer que, em relação aos inventos, sempre entramos no futuro andando para trás. Obviamente, tais brincadeiras só poderiam conseguir o desdém dos especialistas. Mas como continuar? Será que alguma coisa poderia ser aprendida desses achados fracassados? Segunda ideia, generalização do conceito musical. Estes fracassos são facilmente explicados. Queria-se medir com colherzinha de chá o que o alemão Mager chamava de o oceano dos sons que se estende ante mim. O concreto e o abstrato estavam sendo imprudentemente usados. Ruído extraído ao acaso do seu contexto casual não pode ser tão facilmente incorporado a uma estrutura musical cujas normas foram elaboradas após séculos de uso. Aqui a natureza e a cultura estão em conflito. Nesta conjuntura, três escolas apareceram. Alguns anos atrás, os ruidistas italianos queriam incorporar o ruído na música. A tendência dos eletrônicos é de domesticá-la e submetê-la aos parâmetros de seus gráficos. A terceira escola, a qual eu pertenço, acredita que os critérios musicais devem ser estendidos, sempre que limitemos a nossa escolha ao que nós chamamos de objetos adequados. Aqui vêm amostras de tais objetos. Eles são tão alheios à sua origem natural quanto ao solfejo de Danauser. Eles podem ser ouvidos por eles mesmos, não pretendendo transmitir mais informação extramusical do que o som de um violino. Eles parecem ricos demais, esse aqui outros mais escuros, mais obedientes aos botões numerados das sínteses eletrônicas. Isso talvez ilustrava a oposição latente, que existiu nos anos 50, entre duas generalizações divergentes do conceito de música. Música concreta e música eletrônica. Uma oposição realmente estéril, que logo se tornaria estética, mesmo que, por enquanto, o problema é puramente técnico. Como fazer uso, de forma igualmente hábil, dessas duas fontes inesgotáveis de som? O que elas têm em comum? Qual é o método comum de analisá-las? O problema realmente não é fácil de resolver, porque antes de descobrir o único conceito essencial comum a todas as entidades musicais, aquele de objeto, temos pacientemente que descartar várias ideias muito facilmente aceitas. A mais perigosa dessas confusões é a que liga o efeito à causa, a nota ao instrumento. Terceira ideia. O objeto sonoro não deve ser confundido com o corpo sonoro que o produz. Os sons que acabamos de ouvir foram produzidos por um mesmo corpo sonoro. É uma placa metálica ligada a uma corda retesada e golpeada por várias baquetas ou tocadas com um arco. Este é um instrumento produtor de som, mas não necessariamente um instrumento de música, já que ele não tem nenhum registro referente a estruturas convencionais e não pode produzir sequência de objetos arranjados em ordem de valor. Pelo contrário, oferece uma grande variedade de objetos cujas disparidades não podem ser resolvidas por sua origem comum. Esta disparidade tem por isso que verificar suas diferenças em todos seus vários aspectos, de formas, de textura e de modo de produção de som. Por isso, vamos acostumar-nos à ideia de não procurar as causas para confrontar os efeitos e tentar descobrir os traços característicos de objetos no som e em si. Assim, os critérios de um objeto não podem ser relacionados com os critérios do instrumento. E o fato de que um som é emitido pelas vibrações da madeira, do metal, da corda ou de uma membrana não é suficiente para qualificá-lo. O ponto principal é comparar os objetos que tenham algo em comum, mesmo que sejam produzidos por corpos sonoros diferentes. Se nossa meta é esquecer as origens, a ferramenta apropriada será a fita magnética, versão musical da cortina de Pitágoras, que mascara o orador e esconde da vista seus gestos, deixando somente transparecer o significado. Mas a fita magnética esconde uma nova e mais insidiosa armadilha. Cair nela significaria ver a gravação em si como um objeto, ou novamente usar a mesma gravação para tirar novas relações, causa-efeito, entre novas causas e novos objetos hipotéticos. Quarta ideia, o objeto sonoro também não é o fragmento gravado. Mas os dois se parecem tanto que é possível confundi-los e imaginar que captamos o objeto sonoro na fita. De fato, quando a gravação está sendo tocada na mesma velocidade, ela reproduz o fenômeno sonoro original. Este fragmento gravado não é meramente uma memória, mas também torna-se uma fonte e um instrumento. A mesma variação de velocidade ou intensidade criará novos objetos que serão tão diferentes do inicial quanto diferentes são os objetos que podem ser tirados de um mesmo corpo sonoro. E agora uma filtragem progressiva que modula a massa do som do agudo ao grave. O que é que se mantém comum com todos esses objetos, apesar de suas diferenças? A resposta é forma e textura. Critérios essenciais de uma morfologia sonora. Mas a mesma gravação pode levar-nos a produzir objetos com morfologias diferentes. Portanto, uma variação de massa muda a tesitura de um objeto e sua textura também não se mantém inalterada. Contudo, ainda resta uma ou mais características comuns ao som inicial e aos objetos manipulados desta forma. Aquelas, porém, podem ser pervertidas com uma manipulação mais radical. Finalmente, cortando, transpondo e mantendo o mesmo pedaço de fita, pode-se produzir uma sequência completa que, mesmo derivada do objeto original, não tem mais relação musical com este. Quinta ideia, não confundir objeto sonoro e objeto musical. O objeto sonoro é definido por sua coerência causal. Ele coincide com a curta história de um evento acústico. Isto não é o suficiente para fazer um objeto musical. Uma folha de zinco batida no seu canto, por exemplo, produz o seguinte objeto, o qual, sem dúvida, tem uma unidade sonora. Imediatamente verificamos que este objeto sonoro contém, no mínimo, dois objetos musicais, os quais são espontaneamente apreciados. Esta separação mental em dois objetos não está baseada em fatos e é realmente difícil reproduzi-la materialmente através de filtragem. Uma filtragem aguda lhe conservará as principais características de ataque. Uma filtragem oposta retém somente a ressonância grave. Neste ponto, o leitor deve ser lembrado do fato de que manipulações físicas não resultam sempre em efeitos musicais. Apesar da transposição dar certo em casos do tipo do som que acabamos de ouvir, ficamos surpresos pelo relacionamento que se estabelece entre os vários componentes dos objetos. Temos que ter cuidado com os cortes. Tal como um imã quebra em vários imãozinhos, também um objeto sonoro, cortado em três segmentos, dá três novos objetos, cada um com início, corpo e queda. Sexta ideia, a objetividade do objeto. É um fato admitido que pessoas diferentes ouvem diferentemente e que a mesma pessoa não ouve sempre igual. Temos então que acentuar a objetividade do objeto real, em outras palavras, que algo nele permanece através dessas mudanças e permite a ouvintes diferentes ou ao mesmo ouvinte após várias audições tirar tantos aspectos dele quanto existem formas de focalizar o ouvido em vários níveis de atenção ou intenção da escuta. Isto pode ser testado repetindo duas vezes o mesmo objeto aparentemente simples. Na realidade, você vai reparar que parecerá mais rico na segunda audição. Vamos tentar sublinhar todas as facetas de tal som, fazendo várias versões, cada vez acentuando um elemento diferente. A primeira, por exemplo, traz a forma generalizada do nosso objeto. Vamos esquecer a forma e concentrarmos na massa. Aqui está o objeto com maior amplidão e espessura. Se nós queremos sublinhar a granulação característica que aparece aqui nas pulsações do corpo do som e nas intermitências de ressonância, escutemos estes dois aspectos amplificados artificialmente. Se, do outro lado, nossa intenção é qualificar o timbre harmônico, sua cor será acentuada por esta versão. A versão seguinte atrairá nossa atenção por seu movimento ondulante, aqui exagerado. Finalmente, si queremos incluir todas estas facetas, aqui estão todas elas, todas ligeiramente acentuadas. A finalidade destas manipulações, estes truques técnicos, é puramente pedagógico. É uma antecipação do jeito que o ouvido se torna intensamente alerta quanto mais se ouve o mesmo objeto. Sétima ideia. Morfologia interna da nota complexa. Os exercícios acima são de uma morfologia do objeto sonoro sobre as variantes de um mesmo objeto. As mesmas experiências também têm que ser realizadas com objetos diferentes. Contudo, uma desigualdade muito exagerada implicaria num fracasso total. Em outras palavras, uma morfologia requer uma certa harmonia nos caracteres do tipo examinado. Mas o que quer dizer um tipo de objeto? Como alguém pode determinar objetos de um tipo, ao não ser pelo fato que eles ostentam certos traços morfológicos comuns? Desta forma, morfologia e tipologia são aparentados e podem somente serem elaborados por aproximações sucessivas. Pouparei ao leitor um relatório dos intermináveis estágios intermediários e mostrá-lo-ei imediatamente ao centro de nossa tipologia. Nele achamos um objeto chamado nota complexa. O que é exatamente isso? Notas complexas não devem ser de jeito nenhum confundidas com objetos de percussão. Sons sustentados podem muito bem pertencer ao mesmo tipo de nota complexa. Este tipo de objeto responde a dois critérios. A. É uma nota, ou seja, uma forma fechada. B. É uma nota complexa, ou seja, um objeto cuja massa ocupa na tesitura um lugar fixo, bem que não tônico. O mesmo tipo inclui, então, espécies mais ricas e mais pobres. Critério de matéria. Estes tipos apresentam perfis dinâmicos mais ou menos originais. Critério de forma. Oitava ideia. Morfologia externa e grupos de objetos. Em princípio, é fácil entendermos sobre uma terminologia. Chamaremos de objetos compostos a certos tipos de acordes consistentes de objetos mais ou menos fundidos nos mesmos instantes no mesmo perfil. É um objeto composto seguido por seus componentes. Quando dois objetos são combinados em sucessão, é mais a modo de melodia do que de acorde. O resultado será chamado de objeto contraposto. Eis um objeto contraposto seguido por cada um de seus constituintes. Estas são meras receitas de fabricação relacionadas a traduzir para o som, no sentido da tradução a partir de som. Um som é complexo e coerente, não se deixa analisar. Somente objetos menos coerentes se deixam solfejar, especialmente se temos a sorte de ouvir seus constituintes com antecedência. Uma última experiência trará a base psicológica do objeto. Se ocorre um distúrbio dentro do objeto, como no seguinte... ou como nesse... o ouvido imediatamente repara que uma parasita foi inserida no evento principal. Conviremos em dizer que esses objetos têm um acidente. Tais objetos, mesmo que incluam acidentes, serão aceitos como eles são pelo ouvido musical. Mas, em outros casos, certos detalhes indesejáveis são rejeitados pela percepção, como no caso de um incidente técnico ao qual será negado qualquer tipo de significado musical. Estes são descritos resumidamente noções fundamentais que não devem, de maneira nenhuma, serem confundidos. Corpo sonoro e manipulações físicas de um lado, objeto sonoro e objeto musical do outro lado. A música, então, é precedida de uma morfologia sonora. Pode chamar-se de aculogia, algo que não é mais acústica, mas ainda não é música.